fora IPMCs. Bang do Cat, os jogadores. MC Bebê Gigante, RFL. Essa é a conexão. Vitória, rapaz. Jogadores. Morem por nós. Estamos em lutas por conquistar. Como são minha voz. Primeiro amor, cash e ousadia. Porém, por nós. Estamos em lutas por conquistar. Como são minha voz. Primeiro amor, cash e ousadia. Jogadores, formadores de ideias, doidão. Locutores de informação. Favelas, vielas, à noite, à espera da situação. Na mão, tá com o coração, no som. Mais um pesadão, então. Bolívia MC, vem pra sacudir, quero multidão. Sem religião, mas ressurreição do rap nacional. Aglomeração, no sul do Brasil, juntei para o tio, sobrenatural e tal. Jovem MC busca pra deslacrar o lacrado do tipo pincel na mão de Portinari e Picasso. Vagabundo nato, eu tenho sonhado, tenho madrugado em situações. Vendo eu sou tocado pra mais milhões. Sendo repetido, os meus refrões se impõem. O no life novo apenas 17, mas passei no teste. Quem foi que desacreditou que ontem falou e hoje perece? RFL, siglas de lutas e conquistas. Bang do cash, bang da rua, bang da fuga, bang da vida de feita. Mil fruta, mil treta, mil zica, mil liga, me liga. Vou tá disposto, sou rap, sou rima. Eu sou correria, aquele que se vira e bebê gigante. Já tá me entendendo, sou rap do gueto. De pista de vários momentos, de sentimento. Bang Cruz represento, não paro, tô no embalo. Floripa MCs, bang do cash, só jogador caro. De um lado, certo da ilha, DJ vinil, não toca disco raro. Rap mudou tio, em vez de tiro, quero sorriso. Seja bem-vindo, 42 praias, mil planos. Deus poderoso, salve a minha alma e do meus manos. Olhem por nós. Estamos em lutas por conquistar. Ouçam minha voz. Primeiro amor, cash e ousadia. Olhem por nós. Estamos em lutas por conquistar. Ouçam minha voz. Primeiro amor, cash e ousadia. Floripa MCs, MCBB, Bang do Cash, Bang Cruz, RFL. Luta pra ser feliz, MCs, união do rap. Tamo junto na missão, moleque. O rap não morreu, o rap só cresceu. Quem se moveu, renasceu com a força de Deus. Eu me movi, renasci pra chegar aqui. Eu refleti, resolvi, batalhar, venci. Eu voltei, retornei no fim. Forte como rocha, retornei no fim. Kamikaze, fase, passado, mudança. Fase por fase, na vida, esperança. Aprender a viver essa vida, que me dá alegria. Ver a vida tranquila, ver as minas na fita. Ver os manos na fita, ver a paz em Floripa. Nossa rima na vida, nossa vida na rima. A vida é melodia, versos por universo. Folego na corrida, nossa vida da rima. A vida em melodia, verso pro universo. Folego na corrida, motivado, na vida, respeitado. Na é vitória, primo, é vitória. Primar, os moleques ainda renasceram, estamos fortes, já na volta. Primar, motivado, é vida, respeitado. Primar, é vitória, primo, é vitória. Primar, os moleques ainda renasceram, estamos fortes, já na volta. Primar, foi de lá que eu vim lá de baixo. Foi de lá que eu vim passo a passo. Foi de lá que nasceu um rap. Pelo rap foi resgatado. Ano 2000, se sofre. Tava na rua, mas levei um bote. SL 60-17. Era moleque, firme e forte. Fazendo a minha trilha. A rua é minha vida. A vida continua, mesmo na cela fria. As tretas viram letras e a caneta escreve. A vida de um menino na PBM virou rap. Que virou MC pra lutar contra o mal no relato. Lembrando seu povo, é no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. Essa guerra que fere os morros. Quem viveu o bagulho passou os apuros, a mina foi alvo. Já vivi o bagulho, passei os apuros, mas hoje fui salvo. Um Jesus que me guia, que muda minha trilha, que salva minha vida, me ensina a saída da vida bandida. Vitória me assina pra ter alegria na vida. Salvação me fascina, Jesus me ilumina, dá volta por cima. Renasce da cinza, mas forte ainda. O rap me assina, um salve pros manos e pras minas.